2023, uma obra de busão em que um quebrada inteligente. Gente. Naturalmente, nós chegando em qualquer ambiente pra qualquer idade. Dentro da nave com vidro, aquário, por onde nós passa as cachorradas. Tipo sonho de consumo. De Natal elas tá pedindo mandrake. Aqueles bem sucedido que anda de nave, top elas só de reais. Elas quer que fode bem e banca, elas quer que leve elas pra lanche. Ela insiste, fica na fila, pra poder rodar toda a nossa banca. Seja o DJ, seja o produtor, o contenção ou o MC. Ela reage o stories de todos só pra poder falar que já pegou. É nada. O que tem na nossa quadrilha, só milionário e maloqueiro. Elas tá tirando quem for, pra saber quem vai sentar primeiro. Atleta do corre, nós fez nosso corre, mas que merecido o nosso pé. No começo foi nós, no processo foi nós. Sabe a lei, seu bolo e o assento. Só preciso de uma chance, tipo Romário na área é gol. Não teve oportunidade, nas condições era pra ser um perdedor. E hoje nós voa dentro da nave de teto, chique no banco de couro. E lá na quebrada nós puxa o bonde, volta tocando só os robô novo. Caralho. Caralho. Caralho. Acho que acabou, né? Não. Elas quer que fode bem e banca, elas quer que leve elas pra lanche. Ela insiste em ficar na fila pra poder rodar toda a nossa banca. Elas quer que fode bem e banca, quer que leva elas pra lanche. Ela insiste, fica na fila pra poder rodar toda a nossa banca. Elas quer que fode bem e banca, elas quer que leve elas pra lanche. Ela insiste em ficar na fila pra poder rodar toda a nossa banca. Elas quer que fode bem e banca, quer que leva elas pra lanche. Ela insiste, fica na fila. Acho que acabou, né? Não!